Como agarrar um marido. Distribuição MCA. Versão brasileira. Herbert Richards. Para onde está me levando? Onde estou? Não sei, eu também não estou olhando. Davis! Tô brincando. Estamos quase chegando. Chegando onde? Davis, você é louco. Chegamos. O que é isso? Quer casar comigo? O quê? Beck, eu amo você desde a nona série. Case comigo. Comprou esta casa? Comprei? Eu sou um arquiteto, eu projetei, eu construí essa casa. Construiu esta casa para mim? Para nós. Você é louco. E você é sã. É perfeito. Isso parece conto de fadas. Casa comigo? Não. Três meses depois... E agora vamos inaugurar o edifício Jacques, homenageando a quem o construiu. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Frank. Senhores, bem-vindos ao Budapeste. Bebam! Vai, champanhe. Bem-vindos ao Budapeste. Ah, não vem aqui há muito tempo. Bem-vindos ao Budapeste. Divirtam-se, divirtam-se. Ah, senhor Mosby, bem-vindo ao Budapeste. Bem-vindo. De qualquer ângulo que eu veja o prédio, acho que... Não, eu sei. Licença, eu só estou dizendo que as melhores coisas do prédio foram as horas faturadas. É, mas gostou de fazer, né? Você pode até levar em conta. Chega. De onde você é? Hein? Eu perguntei de onde você era. Hungria. Por acaso é da Hungria? Ah, sou Hungria. É, você fala a nossa língua. O quê? Perguntou se sente cócega, se gosta de bater. Marte! Ah, sou Gwen. Ah. Pode me chamar de Gwen. Ah, entendi. Vamos, trabalhando. Ah, senhores, divirtam-se na festa. Ela gostou de você. O que é que você tá falando? Oi, como vai? Eu estou dizendo, ela gostou de você. Tem que incrementar a sua vida, a sua carreira, Davis. Oi. Oi, senhor Calvin. É que já é passado. Você tem que dar um jeito de se recuperar. Eu sei, mas como? Indo pra cama. Marty, você é a pessoa mais repugnante que eu conheço. E a Denise? E a Patrícia? Não. Ela tinha atração por você. Cadê a atração? Mosby, atrás à esquerda. Olá, Sr. Mosby. Meus parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigado, Marty. Todos têm o direito de estarem orgulhosos. Inteiramente, sabe? Eu não sei se foi o champanhe, mas eu queria dizer que sua liderança no projeto foi inspiração para todos nós. Eu espero não ter deixado o senhor embaraçado. Absolutamente. É bom. Jorge, meus parabéns. Bem. Bom trabalho. Obrigado. Eu não sei se conhece Davis lá da firma. Davis? Ah, Sr. Mosby. O prédio. Poxa, ele ainda está lá, não é? Claro. Lembra daquele prédio de um banco em Boston que projetou há alguns anos? Eu fiquei na calçada absorvendo aquela estrutura. Ainda me surpreende. Obrigado, Davis. Não acha que devíamos buscar aquele tipo de originalidade ao invés dos mesmos projetos se repetindo nessa arquitetura meio forma de biscoito? Não acha que estamos apenas nos submetendo às propostas? Somos a maior firma de arquitetura em New England e algumas pessoas gostam muito do que nós fazemos. Cara, você enlouqueceu? Por que não lhe deu um chute e disse que tinha filhos feios? Eu achei que gostaria de uma opinião atrevida. Por que achou isso? Ele é o chefe. Se encontrasse o meio certo, eu ficaria bajulando ele permanentemente. Somos diferentes. Mas na segunda-feira eu continuo empregado. Oi, Sr. Simpson. Café Budapeste. Gwen, não é? Eu me lembro, linda Gwen da Hungria, que não fala minha língua. Este é o desenho de um anel de noivado que eu projetei e até construí. Mas, como os anéis de noivado, ficou meio, digamos, grande demais para a moça. E o que me diz, Gwen? Gwendo larga aqui, Gwendo po Gwen Mozir. Boa noite, menina. Ah, boa noite, querida. Pode deixar, eu abro amanhã. Abre mesmo? Ah, eu vou poder dormir. Te adoro. Que isso? Tchau. Oi, meninos. Oi, Gwen. Anda, anda logo. Vamos pra casa. Táxi. Boa noite, querido Holly. Ei! Mentiu pra mim. Por que fingiu ser húngara? Pra criar um clima. Sei, mas mesmo assim você mentiu. Não menti. Enganei você. Qual a diferença? A intenção. Intenção. Por acaso estuda direito? Ei! Estuda direito, eu já vi. Que bom, quando vai à escola? Não vai perguntar onde eu estudo? Eu admito que eu fui meio complacente quando eu achei Quando achou que eu era uma garçonete. Desculpe, eu peço perdão. Eu não sou estudante. Por que disse que estudava direito? Eu não disse que era estudante de direito. Você disse que eu era estudante de direito e eu acabo de dizer que não sou. Escuta, podemos... Podemos ir a algum lugar, tomar um cafezinho, sei lá. Não, eu preciso ir para casa. Então vá no meu táxi, eu te dou uma carona. Muito obrigada, mas é muito perto. Eu te acompanho, eu preciso tomar um ar. Tá. Eu, se fosse você, ia até a Hungria. Há um monte de cidades onde eu gostaria de morar antes de morrer, e Boston é apenas uma delas. Claro, Nova York foi de onde eu vim, e antes disso houve Seattle, São Francisco, Santa Fé, Nova Orleans, Akron. Akron? Akron. Eu mais ou menos... Bom, foi um desvio, mas eu morei lá, por isso conta. E antes disso houve Toledo, onde eu me criei. Nossa, eu nunca morei em lugar nenhum. Como não morou em lugar nenhum? É claro, só aqui em Dobbs Mill. Foi lá que eu me criei. Fica a uns 80 quilômetros. É uma daquelas cidadezinhas tipo cerca de madeira branca, com a torre de igreja de sempre, a praça, o café da manhã dos bombeiros com panquecas, todas as crianças criadas juntas. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Claro. E de onde ela é? Quem? A tal que achou que a casa era grande demais pro dedo dela. Beck. Não. Beck acabou. Beck já era. Aposto que ainda tem a foto dela na carteira. Opa, para, quer para, ver? Tira, Deixa eu ver. Olha só. Tira a mão daí. Eu vou acabar caindo na água, assim. Além disso, eu não ligo pra carteiras. Pode ser preso por causa dela. Hã? Não, não, não. É na sexta série. Eu tenho uma mais atualizada aqui, ó. Sétima série, oitava, nona. Deixa eu passar agora, peraí. Ah. Essa é a Beck. Acabou, já era. Você viu a foto? Era um bebê tão bonitinho. Olha só, uma graça, né? Ah, deixa pra lá. Essa aqui é da carteira de motorista dela. Ela ia jogar fora e eu disse, você tá maluca? É uma foto tão bonitinha. Mas olha, eu não vou lá há muito tempo. Acho que eu devia ir pelo menos pra tirar a fita da casa, né? Quer dizer que ainda tem? E ninguém mora nela? É um desperdício. É tão bonito lá, principalmente nessa época do ano, com as folhas mudando, sabe? E também tem uma varandinha em volta que dá pra um lago e na sala tem uma escada que dá pra um sótão. É muito interessante, muito bonito. O projeto foi todinho meu. Desculpe, eu ainda fico emocionado com ela, sabe? Eu não uso, mas... Mas o quê? Mas eu não consigo vendê-la. Eu fiquei meio parado no tempo, como se não pudesse mudar nada. Já sentiu isso? Não. Não? Não, eu... Eu me mudo o tempo todo. As coisas não dão certo. Eu mudo o que faço, mudo onde moro, mudo a mim mesma. Ah, é claro. Uma hora você é húngara, outra hora é estudante de direito. Nossa, que maravilhoso! A gente voltou pro mesmo lugar. Ué, eu moro aqui, em cima do restaurante. Eu lhe disse que era perto, mas disse que queria tomar ar. Então fomos tomar ar. Escuta. Eu posso usar o seu telefone para chamar um táxi? Claro, por que não? Boa noite, Val. Boa noite, Mel. Olá! Em troca de servir no restaurante, eu moro aqui de graça. O que é bom para ele em termos de impostos. Eu fico com as gorjetas, o que é ótimo para mim. Você se surpreenderia quanto dá para tirar de gorjeta. Principalmente com aquela história de húngara. Arrombaram a sua porta. É, eu sei. Eu vivo falando com Carol sobre isso. Quem é ela? Ele, dono do Budapeste. Nome engraçado para um homem. É. Neil. Hã? Eu vi na sua carteira de motorista. Newton Davis. Que tipo de nome é esse, afinal? É, só o meu pai é que me chama assim. Sei. O nome do meu pai é Bernard. Bernard é um nome meio newtoniano, não acha? Bernard. Ah, papai. Lembro que costumava me deitar no colo dele, assistir Udi e Dudi com ele, abaixar suas meias fazendo cócegas. Mas isto aqui é a minha casa. É, é aconchegante. Eu gosto do tipo de cortina. Sei, mas eu não sou nenhuma arquiteta. Não, não, é legal. Eu gostei da maneira como usou o espaço vazio. Você é interessante. Acha? Acho. Você é... comum. E, escuta, onde é que fica o telefone? Não tenho telefone. Como é que é? Eu não tenho. Não posso pagar. E achei que como não conhecia ninguém na cidade nem nada, eu não pedi um telefone. Mas eu perguntei se podia subir aqui e usar o seu telefone. Não foi o que me pediu. Foi exatamente isso que eu pedi. Não pediu. Me perguntou se podia subir aqui e dormir comigo. Sabe disso tanto quanto eu. E disse sim? Posso ficar? Sim. Dobbs Mill, cuidado com os degraus. Obrigada, tchau. Leite, suco, cereal e pão, pão. Então, Reise, tem aqui 23,85. Quer que ponha na conta? Obrigada, Travis. Pode deixar. Dê lembranças às tuas. Está bem. Batata, tomate, abacate, sorvete e carne. Muito bem, moça. Temos aqui $34.63. Tá. Coloque na conta do Newton Davis, por favor. O que foi que disse? Newton Davis, 611 Hillside. Sim, eu conheço o Davis, mas ele não tem conta aqui. Espera, o senhor não é Travis? E a senhora é... Ah, foi ele. Ele me falou da sua loja. Ótimo lugar. Nossa, me lembra quando eu era pequena e meu avô tinha uma loja igualzinha a essa numa cidadezinha em Ohio. É, e seu parentesco com Davis é... Ah, meu Deus, por onde eu começo? Tudo aconteceu tão depressa, sabe? Eu vim pra cá pra começar a arrumar a casa e tudo mais. Pra falar a verdade, ele nem sabe que eu estou aqui, pra ser franca. Mas eu disse a ele que eu ia visitar minha irmã porque estava grávida em Toledo. Ah. E achei que seria ótimo fazer uma surpresa. O que espero conseguir de qualquer maneira... Eu o conheci e ele me falou de como esta cidade era ótima e da casa fabulosa que havia construído. E a verdade é que eu sou esposa dele. Está dizendo que você e ele são casados? É. Eu nem acredito ainda. Desculpe. Desculpe. Oi. Oi. Eu sinto muito, mas não pude deixar de ouvir. É casada com Newton Davis? Sou. Eu sou Beck. Beck? Metcalf. Beck Metcalf? Oh, o Davis me falou muito de você. Eu sou Gwen. Ele falou de mim? Não, eu nem sabia que estava casada. Ah! Ele ainda não contou pra ninguém. Foi uma espécie de loucura que fizemos. Foi uma coisa assim de momento, sabe como é? Isso é bem do Davis. Oi, Beck. Olá, Marge. Me diga como ele está, como está indo. Ah, está ótimo, sabe? Ele é um cara extraordinário. Hoje em dia é difícil você saber se ele vai estar de manhã quando a gente acorda. E está morando na casa? Começando, comprando panelas, utensílios, essas coisas assim. A loja de ferragens fica ali. Ah. Venha, eu vou lhe apresentar. Obrigada. Como é boazinha. Eu não tenho dinheiro para tudo isso. Não seja tola. Vou colocar na conta. Harvey, pegue uma... pegue uma cafeteira ali na prateleira. Não deixe de trazer o Davis aqui para lhe darmos os parabéns, aquele danado. Bem, eu preciso ir. Tudo bem. Quem sabe jantamos juntas algum dia. Ótimo. Parece que o casamento começou bem. Ah, até agora tem sido ideal. Como se tivesse morrido e ido para o céu. Oi. Poltrona ótima. Trabalha aqui? Sim, senhora. Ah, adorei. Poderia quase que morar nessa poltrona. Não vejo como. Quanto? São 20 dólares. E se eu lhe der 15? Eu acho que não. São 20 dólares. Vamos fazer uma coisa. Eu lhe dou 17 em dinheiro. Só aceitamos dinheiro. E entrega? De graça. Ah, tudo bem. Fechado. 611 Hillside. Pode entregar hoje à noite? Qual o endereço que falou? 611 Hillside, a casinha que Newton Davis construiu. Lá está vazio. É que vamos voltar para cá. Eu sou Gwen. Sou a mulher dele. Eu sou George. Sou o pai dele. Reitor George Wicker Davis. Eu só posso pedir desculpas. Francamente, fui eu que resolvi depois que seu filho... me balançou. Pensar que seria melhor esperarmos para ver se o casamento ia dar certo, para contar à família a novidade. Claro que... Newton disse, você é muito cautelosa e deveria ser mais impulsiva. E talvez ele esteja certo, eu não sei. Eu só queria dizer que criar um homem mais amoroso e mão aberta desse mundo. Muito obrigada. Edna, algum comentário? Eu não acredito. Não? Não posso acreditar. Em que parte? Que ele possa ser tão... insensível, tão irresponsável. É bem dele, Edna. O garoto não mudou nada. Ah. O que ele acha que é o casamento? Isso eu queria saber. E esta pergunta vai para a senhora também, mocinha. O que os jovens de hoje pensam que o casamento é? Não quer que eu escreva uma composição. É por causa do nosso desentendimento? Foi por isso que manteve o casamento em segredo? Bom, foi. Mas ele se sente muito mal a respeito, Sr. Davis. Nunca se sabe até falar com ele. Talvez seja porque você não fala com ele, George. Ele jamais liga, nem vem visitar, porque você George. O tratou como um bebê, Edna. Senhor e senhora Davis, o Newton, ele sente muito sobre... vocês sabem. Ele fala muito o tempo todo sobre isso. Até chorou outra noite. Ouviu isso, George? Estou aqui, Edna. O meu filho chorou. Por que não pega o telefone e liga para o menino? Ah, eu não acho que seja uma boa ideia. Por enquanto, por que não enviam recados por mim? George. Bom, eu creio... Diga a ele, por favor, pelo amor de Deus, que volte para casa. Oh, George. É. Já é dia? Nossa, acho que não cheguei numa hora boa. Não, tudo bem, Andy. Eu não queria chegar antes que estivesse, sabe, vestida. Então já encontrou um lugar para colocar a poltrona. Ah, é. Eu estou experimentando. Que é isso? Uma coisinha para ajudar vocês a começar. Ah, não. Eu não poderia. Nossa. Afinal de contas, é nosso filho único. Vamos gastar. Oi, Davis. Oi. Eu estava pensando em vender a casa de Dobbs Mill. Venda? Eu pagaria todo mundo que eu devo. Eu concordo. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que manter a casa é me apegar ao passado. A única entrada que tem aqui é através do duto de ar-condicionado. Pois é, eu estava tentando resolver isso. E além disso, isso está me impedindo de ter uma relação verdadeira com qualquer outra mulher, sabe? Claro. Com Denise ou Patrícia? Sabe aquela garçonete naquela noite? Quem? Aquela que não falava a nossa língua? É muito interessante. Olha aqui, está fazendo as pessoas saírem pelas paredes. O quê? Dormiu com ela? Ah, o que, que é isso? Eu dormi sim. Acontece que eu acordei no meio da noite com um nó na garganta. Ótimo! Não, eu tô falando que acordei angustiado. Eu fiz uma coisa horrível, sabia? Eu fui embora. Eu sei o que é a Beck, eu tenho que esquecer essa mulher. Eu vou vender a casa. É isso aí. Nós conversamos demais, nós temos muito o que falar. Nós temos uma comunicação incrível, como comida chinesa. Não entendi. Por exemplo, numa quinta-feira a gente não sabe o que fazer para o jantar e ele chega com um saco enorme de comida chinesa para a viagem. É como se ele soubesse. Impressionante. Pois é, comida chinesa, dá para imaginar? Ele é maravilhoso. Terminou? Que gostoso. Então, ia me contar onde os dois se conheciam. Ah, tá. Eu estava atravessando a rua Boylston e um idiota virando à direita avança o sinal e me pega e depois vai embora. Não deu para pegá-lo. Machucou? Bom, meu nariz amassou, quebrei os malares e a parte frontal da mandíbula fraturou. Depois eles me enfaixaram tudo igual uma múmia e do meu rosto só se via o branco dos olhos e meus lábios. Minha nossa. Estava no hospital na mesma enfermaria que uma mulher de uma firma de arquitetura. E Davis entrou trazendo umas bolas para ela. Eu acho que sentiu pena de mim por causa da minha aparência, sabe? Assim como uma múmia. E me deu umas bolas. E depois ele voltou no dia seguinte para me visitar. E voltou no seguinte e no outro dia. E não era cantada nem nada, porque ele nem tinha visto o meu rosto. Eram só duas pessoas conversando e ele ficou sabendo que eu não tinha seguro para pagar a conta do hospital, então ele pagou. Davis pagou? Quanto tempo ficou lá? Duas semanas. Mas, Gwen, como é que ele pôde pagar? Ele pôs todo o dinheiro naquela casa. Oh, você sabe, ele é um arquiteto. Eu sei, mas é apenas um empregado, não ganha muito. Não sabia que ele foi promovido? Foi. E eles o adoram na firma. Adoram? Está se dando super bem na arquitetura. Continuando. Ele me leva do hospital para casa e faz um monte de coisas para mim. E esse tempo todo, sem ver o seu rosto, ainda estava toda enrolada? É bem do Davis. E daí, uma noite, ele me beijou. E nós começamos. Você sabe. Ah. E lá estou eu com a máscara de múmia. E foi incrível, porque poderia ser qualquer uma. Ah, meu Deus. Nem te conto como isso inflamou as coisas. Então, ele quis casar comigo sem ao menos ver o meu rosto. Ele me pediu em casamento e foi o que nós fizemos. Nos casamos na semana seguinte, no hospital. E quando o capelão disse pode beijar a noiva ao invés de tirar o véu, o médico tirou a gaze. Ele me viu pela primeira vez e olhou para mim. E sorriu. E daí... veio o resto. Casa à venda pelo dono. Bem-vindo. Fora de casa. O que está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu que pergunto. É que eu fui posta para fora do meu apartamento e não tinha para onde ir. Eu devia ter ligado para você, mas não me disse onde trabalhava nem onde morava. É aquela garçonete, Gwen. Desculpe, mas eu achei que tínhamos sido apresentados. Não, eu reconheço você, só que você estava usando aquela roupinha de húngara. É que eu tive que sair de lá porque Carol e eu tivemos diferenças de opinião sobre quando ele poderia chegar ao meu apartamento sem se anunciar e onde poderia colocar as mãos enquanto estivesse lá. Não tinha nenhum amigo para onde pudesse ir? Eu lhe disse, só estava em Boston há 3 semanas e não conhecia ninguém. Tudo que tinha era o desenho bonito que havia feito dessa casa. E eu sabia que ficava em Dobbs Mill, sabia que estava aqui parada sem uso algum. De onde é que surgiram esses móveis todos? Da loja. Não. Como é que eles vieram parar aqui? Será que teve alguma chuva de imóveis, é? Eu vou lhe pagar. Me pagar? Não, bobo. Não vem aqui, meu amor. Ele vem colocar a porta pro cachorro amanhã. O que está acontecendo? Se quiser me ouvir. Eu tô ouvindo. Muito bem. Eu estava com fome, tá? Fui até o mercado Killer para pegar uma manteiga de amendoim, umas coisas, e ouvi a Hazel dizendo pro Travis... Peraí. Hazel? Hazel Byron. Conhece a senhora Byron? Claro, sua professora de piano, muito legal. Eu não sei se conhece o filho dela, Stewie, mas ele fez a mãe passar por uma pior. Não. Volta pro mercado. Quando você falava da senhora Byron, do Sr. Killer... Tá bom. Ela mandou ele colocar tudo na conta dela. Você deixou as contas pra eu pagar? Bom, eu estava com fome. Você tem que compreender isso. Mas o que você disse a ele? Como é que você conseguiu isso? Eu acho que ele pensou que eu fosse... Você é louca! Não, eu disse a ele para colocar na nossa conta. Nossa conta? Ah, me pareceu inofensivo. Você disse que era minha mulher? Ora, o que, que eu ia fazer? Me diz. E ele acreditou nisso. E por que não acreditaria? Bom, é que você... Que foi? Não sou boa o suficiente para ser sua mulher? Não. Pois o Travis acha que sou, e Harvey e Lorraine também acham. Esta mesa de café. O que é que tem? É da minha mãe. Eu sei, também não é do meu gosto. Mas tudo isso representa um compromisso. Você conhece sua mãe. Meus pais acham que somos casados? Não é tão ruim assim. Vai dar tudo certo. Se importa de tirar o pé do móvel? Gwen. Espera. Você não pode ficar aqui. E por que não? Eu mal conheço você. Que isso? E para onde é que eu vou? E que negócio é esse que você Olha, Gwen, eu sinto muito pelo jeito que eu agi com você, mas eu estou passando por momentos difíceis e isso piora as coisas, olha. Olha, eu acho que eu tenho aqui uns... $100. Toma, fica com eles até você se recuperar de tudo isso. Toma. Que isso? Pagamento por serviços prestados? Ah, o que é isso? Eu não quero ser maldito dinheiro. Não, só a minha maldita casa. Olá. Oi, Ben. Eu estava louca para ver como tinha ficado. Eu vi o seu carro lá fora, então eu... Meus parabéns, eu fico feliz por você. Não, não fica não, espera aí. Você quer contar para ela ou eu conto? Não há mola. Olha, eu volto outro dia. Beck, espera. Beck, olha, o que está acontecendo é o seguinte... Seja lá o que estiver havendo entre você e a Gwen... Beck. Eu só quero dizer uma coisa. Ela é uma mulher maravilhosa e seu casamento é verdadeiramente único. Ah, se é. Casar com uma mulher cujo rosto nunca viu até o dia do casamento no hospital, quando o médico retira a gaze. Isso é especial, meu amigo. Fez meu coração bater forte. Fez, é? Sabe por que disse não a você naquele dia? Porque me assustou. Construir esta casa, colocar uma fita em volta... Eu não queria casar com um sonhador. Não tenho essa coragem. Mas, quando vejo-a através dos olhos da Gwen, me parece muito diferente. Em quê? Bom, eu vejo que um sonhador com alguém que acredite nele faz coisas grandiosas. Eu soube de sua promoção. Hã? Agora é sócio. Puxa! Ela contou sobre isso, Ela tem muito orgulho de você, mas tem tudo para ter. É. Eu tenho que admitir que sinto uma certa inveja. Verdade? É, um pouquinho. Becky. Tem uma coisinha que você tem que saber. Eu dormi com Boomer Bauer? É, mas não tem nada a ver com ser promíscua. Ele é um ex-namorado e você deu de cara com ele um dia e começaram a relembrar o que aconteceu, só que agora não sabe onde ficamos. Você me criou um ex-namorado e o chamou de Boomer? Tudo bem. Eu sou novato nisso, né? Mas aí é que está a beleza. Foi por isso que saiu do apartamento em Boston e veio pra cá pra decidir entre ele e eu. Eu não acredito que tenha lhe dito isso. Eu não acredito que você não acredite. Você mesmo contou algumas balelas, não foi? Contei umas bonitas. Gwen, eu amo a Beck. Eu sempre amei, mas alguma coisa deu errado. Ela não me imaginava como marido dela, mas agora, com o nosso casamento, ela finalmente me enxerga como um maridão. E eu acho que podemos ajudar um ao outro. O negócio é o seguinte. Estamos casados, mas o nosso casamento está numa pior. E todo final de semana eu venho pra cá pra tentar salvar o nosso casamento. E eu fico nesta casa? Exatamente! Enquanto isso, Beck se apaixona por mim, você e eu nos divorciamos e pronto. Eu fico com a Beck. O que você acha? Cara, por uns momentos foi um grande casamento. Foi, até você entrar nele. Querido, oi, mãe. Meu amor. Eu estou tão feliz, você trouxe uma princesa. Oi, pai. Filho. Meu menininho. Eu soube que conhecer a mãe. Por que fez isso, filho? Bom, é que compreendo, eu gosto dela, gosto muito dela. Ela requer um gosto sofisticado, mas eu comecei a apreciá-la muito. Essa é a história do segredo, de não compartilhar a decisão. Não consigo deixar de pensar que faça parte de nossas atuais desavenças. Ah, não diga nada. Gwen já disse tudo por você. Disse? O que eu estou querendo dizer é que eu perdoo. Perdoa? Eu não vou negar que esteja aborrecido. Primeiro se endivida para construir uma casa para não morar nela, não vendê-la. E termina com uma hipoteca e pagando um aluguel alto na cidade. Afinal, isso... Não começa, pai. Eu não vou falar nada. Porque finalmente tomou uma boa decisão. Gwen, por exemplo. Além de ter entregue o apartamento e voltado para cá. Disse a eles que eu ia entregar meu apartamento? Deixa eu pensar. O que ela nos disse foi que você está arrependido. Que na semana passada até chorou. Não há vergonha nisso, filho. Só não chore com frequência. Ninguém gosta de beber chorão. Disse que eu estava arrependido? Você disse que lamentava a situação, se lembra? Eu me lembro. Só que eu disse que nunca largaria o meu apartamento. As intenções dela eram boas. Claro, as intenções eram boas, eram ótimas. Mas isso é uma questão totalmente à parte, não é, querida? Vai se catar. A mulher é educadíssima, né? Uma lady. Olha, mãe e pai, eu não gostaria de falar sobre isso agora, mas é bom que saibam que Gwen e eu estamos separados. O quê? Foi por esse motivo que veio pra cá. Espere, o que está dizendo? Estou dizendo que o nosso casamento está acabado. Vai em frente, pai, me dá um outro sermão, outra ação imatura do Newton. Davis! Davis! Espera. Olha, eu errei, tá bem? Eu viajei. Eu achei que estava lhe fazendo um grande favor aproximando você e seu pai. Eu não vejo por que temos que nos separar por causa disso. Espera um minuto. Nos separamos por causa do Boomer. Não, senhor. Eu vim pra cá pra arrumar as coisas. Meu Deus, Boomer foi apenas uma noite. Olha só quem eu encontrei, por acaso, dando uma corrida. Oi. Oi. Minha nossa, olha só os móveis. Eu usei uma luz refletida para causar uma sensação aconchegante. Eu vou fazer um chá. Gente, olha só a banheira ao lado da cama. Foi feita para dois... É? Eu estou indo. Tá, vai logo. Então, gostou da casa? Bom, como não gostar? Na verdade, me faz perceber uma coisa. Sobre Gwen, dormir com aquele ex-namorado. Dá para entender por que uma coisa assim acontece. Dá? Você não acha? Eu acho que deveria ser mais compreensivo com ela e perdoar mais. Afinal, ela é só humana. E somos todos humanos. Limão ou açúcar? Tchau. Tchau. Foi tudo ótimo. Obrigada por tudo. E pelo chá. Pai? Kendall Lipton? No pouquíssimo tempo em que conheço Gwen, eu devo dizer que fiquei chocado quando ontem seus pais me procuraram para me dizer que estavam passando por... dificuldades. Na verdade, o que podemos fazer, Newton, é conversarmos a respeito semanalmente, talvez no culto da igreja. Eu não quero terapia de casal com esta mulher e ponto final. Estou decepcionado com você, Newton. George, por favor. Parece que tirou tudo que queria do relacionamento e agora quer dar o fora. Oh, um casamento é diferente de uma noite apenas, meu rapaz. Ou pelo menos costumava ser. E tem que ser, na minha opinião. Por que está todo mundo brigando comigo? Foi tudo culpa dela. Foi ela que... Ela fez o quê? Ela inventou... Inventou o quê? Inventou de sair com o ex-namorado e acabou indo pra cama com ele. Pronto, querem os detalhes sujos? Estão aí. Ela dormiu com um ex-namorado depois que estávamos casados. Bem, vamos esperar lá fora. Você o mimou demais. Agora não consegue prender a mulher. Ah, cala a boca, George. Eu estava chateada. O quê? Não, deixa ela desabafar. Eu só fico nessa casa o dia inteiro. E ele não deixa eu fazer o que eu tenho vontade. Seja mais específica. Como os cursos de arte que eu queria fazer. Eu gosto. Às vezes eu quero ir ao teatro. E daí ele reclama das minhas coxas. Eu respondo, tá bem, eu vou fazer aula de dança. E ele diz, ah, não, é caro demais. Eu não acredito nisso. Não, não, não, isso é ótimo. Se purifique, Gwen, se purifique. Bom, por exemplo, os cursos que eu quero fazer na universidade. Pensa que ele me deixa fazer? Ah, e as aulas de tênis? Você abandonou em 3 semanas? O mesmo aconteceu com a caça submarina. Claro, por causa dos comentários que fez sobre a minha roupa de borracha. Ah, eu só disse que parecia uma boia. Ah, e você acha isso muito engraçado. Ah, o Flipper também parecia uma boia. Eu não quero saber, eu não quero ser comparada com... Mas eu não estava comparando você ao Flipper. Eu só estou dizendo que ele era bonitinho e você também. E de repente caiu nessa onda. Por favor. Ah, cala a boca. Olha aqui, sabe qual é o problema? É o seguinte, eu estou lendo, você vai e pega meu livro de repente. Por que você deixa suas calças por aí? Para começar... Vamos tentar fazer com que os dois consigam viver sobre o mesmo teto. De acordo? Quanto a você, Gwen, vamos começar tentando levar adiante uma ideia de autodisciplina. Continuar com as coisas uma vez que as comece. Por exemplo, essa ideia de continuar com os seus estudos. Agora você, Newton, Mas, reverendo, eu não posso pagar. Nem mesmo com essa promoção enorme de que toda a cidade está falando? Hã? Até ele sai do couro. A gente vai se encontrar no rio, porque é lá que seu corpo será achado. Ah, crie penas e faça cocô na árvore. E por que teve que falar que eu dormi com aquele sei lá o quê na frente dos seus pais? Eu fiquei arrasada. Nós fizemos um trato. Isso não lhe dá o direito de tentar denegrir a minha reputação. Que negócio é esse de sua reputação? Você é uma artista em mentir. Não grite comigo. Estamos só fingindo ser casados. E parece que a única pessoa a enganar aqui é você enganando sua amiga, Becky. E em troca por isso, você extorquiu uma casa grátis com mobília. E agora uma educação superior. E aulas de dança. Ah, desculpa, eu tinha esquecido. Eu achei que adoraria a ideia. De casamento? Não é casamento, é um simples arranjo no qual eu divido a minha casa com ela em troca de que brigue comigo em público e torne a minha vida uma tristeza. Isso é casamento. Oi. Oi, como vai? Tudo bem. Oi, tudo bem? Oi. Oi, meninos. Sei, sei. Bom, eu vou sair 6, 6:30. Quer que eu leve alguma coisa? Tá, tá bom. Não, não, não, eu gosto. Tá? Gosto muito. Tá bom, tchau. Gwen! Esse aqui quer comer um pedacinho? Posso falar com você? Eu acabei de brigar com a Gwen. Eu cheguei em casa do trabalho, aí ela começou... Desculpe, eu não devia estar falando isso. Tudo bem. Entra. Eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Eu só queria sair de casa sem pensar para onde ia. E, de repente, os meus pensamentos caóticos, sabe? Eu olhei pela janela, vi a luz. Davis. Gwen está aqui. Está? Claro que estou. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Minha nossa. Beck, eu estou tentando fazer o casamento dar certo. Ah, mas que mentira. Ah, mas que mentira? Gente, por favor. Ela jurou que não o veria nunca mais. Ah, e foi culpa minha? Quer perguntar ao senhor matrimônio aí quando foi a última vez que dormimos juntos? É, o quê? Diz pra ela a verdade. Toda? Uma vez. Em sei lá quanto tempo. Quer dizer a ela por quê? Eu? Porque o senhor Davis aí tem um pequeno segredo escondido. Olha, eu não quero me envolver nisso. Ah, mas já está envolvida. Você é o segredo. Ah, ele tentou esquecer você. Deus sabe que ele tentou. E por algum tempo cheguei a pensar que conseguiria. Estava tão próximo de mim. Costumávamos lavar a cabeça juntos. Tudo era tão perfeito. E então veio Maui. O que aconteceu em Maui? Bom... A Gwen vai contar para você. Estávamos lá para comemorar a promoção dele. E ele estava tão feliz, feliz demais. Tentava ao máximo se divertir, me agradar. Corria atrás de mim no surf, me carregava para dentro da cabana. Nós dançávamos e bebíamos. E ele jogava nozes macadâmia para cima e as pegava com a boca. Aí ele quebrou um dente fazendo isso e tivemos que passar o dia inteiro das férias procurando um dentista para fazer uma coroa de emergência. Mas jamais vou esquecer. Nossas mãos dadas na cadeira do dentista, esperando que ele acordasse da anestesia. E ele com aquele algodão saindo da boca. E aí ele olhou para mim e disse... Beck. Oh, Beck. Eu vim até aqui hoje à noite, porque no momento que saiu por aquela porta, eu tinha que ver se era pra cá que ele viria. Gwen? O que vamos fazer? Davis. Mas eu acho que ela está finalmente caindo. Muito obrigado. Só fiz meu papel. Maui, o dentista, você inventou tudo aquilo assim no momento? Foi. Nossa, você é um gênio. Você é o Ernest Hemingway da mentira. Não. Você é uma obra de arte viva. Ah, que nada. O quê? Obrigada. Bom, nós não queremos forçar vocês a nada, mas... O que acham de pensarmos numa pequena recepção? Como assim? É que tanta gente tem nos procurado. Todos já sabem. E me perguntam o que devem fazer, sabe? Em termos de presentes. Presentes? Não. Sem presentes. Entendo que não estamos falando em esbanjar nada. Não seria uma boa ideia a gente fazer uma lista? Podíamos fazer juntas. Queridinha. Sim, amor. Não acha que recepção é uma péssima ideia? Não. Afinal, nosso casamento está ambíguo neste momento. Por isso sua mãe acha, e eu concordo, que pode ser o remédio certo. Sabe, recomeçar. É, eu acho que o senhor está muito certo. E outra coisa, a não ser que fique pouco à vontade, eu gostaria que me chamasse de papai. Milton! Não, eu não fico pouco à vontade. Papai. Bom, vamos? Olha, eu vou dizer o que pensamos. Tios, tias, primos em primeiro grau e os pais de Gwen, é claro. E irmãos ou outros parentes que quiserem vir, nós adoraríamos que eles viessem também. Eu acho que está fugindo de controle. Ah, um casamento é maior do que duas pessoas, querido. Não precisamos convidar a família dela. Olha, Milton, queremos conhecê-los. São nossa família também. É que os pais de Gwen são divorciados. E pior ainda, eles se odeiam. E não se pode convidar um e o outro não. Se juntar os dois no mesmo ambiente ao mesmo tempo, será um Deus nos acuda. Tô certo, amor. Coitadinha. Sinto tanto. Eu acho que a gente não deve fazer uma recepção. Não! Tá zangada, não é? Não estou zangada. Está agindo como se estivesse. Estou bem, tá bom? Esquece. O que você teria feito? Davis, eu não quero discutir com você. Eles são divorciados e se odeiam. Eu parti essa linha aqui, que é uma continuação disso. Aí eu coloco uma viga aqui e uma trave. E depois eu faço... negativo virar positivo. É deprimente trabalhar ao lado de alguém do seu calibre. Quando foi que você pensou nisso, hein? Não sei, ontem à noite, hoje de manhã. Passou a noite aqui? Beck acha que já recebi a promoção. Você lhe disse isso? Gwen disse. Acha que pode mostrar ao Mosby? Ah, não. É melhor você ir, tá bom? Por quê? Ele gosta de você. Davis, se eu levar ao Mosby e ele começar a dizer que acha brilhante, eu vou ficar com crédito. Como é que é? Uhum. É meu amigo, e a ética? É minha ética. Acontece que eu me conheço e por isso eu não vou levar até lá e ferrar você. Senhor Sharpton! Oi. Oi. Meu nome é Davis, eu sou arquiteto do terceiro andar. Será que o senhor Mosby poderia ter um minuto para falar comigo? Eu vou ver. O senhor Davis, do terceiro andar, quer falar com o senhor. Ah, está bem. Pode entrar. Eu posso? Uhum. Obrigado. Davis! Senhor Mosby. Você está encrencado. Eu estou? Por que não me disse que havia casado? Oi, querido. Se a sua garota não estivesse perdida no andar errado, Davis, quando um de nossos jovens se casa, eu quero ser o primeiro a saber, principalmente quando eu e sua esposa temos tanto em comum. Eu descobri que o pai de Gwen e eu lutamos no mesmo pelotão, no Pacífico. É mesmo? Não é incrível? É, mas não tão incrível quanto a história de encontrar os Duncans. Quem? Os pais dela. Foi muito engraçado. Achou graça? Bom, depois foi engraçado. É que primeiro houve aquele incidente... que me deixou muito zangado. É, mas eu posso explicar. Aperte a minha mão. Claro. Você trouxe o homem de volta à vida, Davis. É um ser humano extraordinário. É que ele é um cara tão legal, o pai da Gwen. O que é que o pai da Gwen tem a ver com isso? Eu estou falando de seu pai. Quando cantou Tura Lura Lura pra ele, fazendo-o chorar. Nossa, Davis, há mais em você do que parece. E sempre me pareceu um patinho feio. Isso é porque ele é um cisne, senhor Mosby. Que beleza. Querido, por que nunca convidou o senhor Mosby pra ir lá em casa? Meu maridinho projetou uma casinha. É mesmo? Já sei a recepção. É sábado. Sábado à tarde, não tem nada demais. Vamos convidar uns amigos, a família. Não, eu não quero importunar vocês. Ah, que importunar que nada, Winston. Espere até ver a casa que ele fez. É especialmente boa para receber. É, mas vão estar lá com seus amigos e parentes? Que os pais de Gwen, eles vêm de Toledo e a gente queria mostrar a casa e o senhor e o pai de Gwen poderão falar dos velhos tempos. Beleza, acho ótimo. Isso é fantástico. Não acredito que tenha vindo aqui para me ajudar a conseguir a promoção. Está indo além da conta, Gwen. Você impressiona. Você notou como é que eu entrei logo e peguei a sua deixa? Foi. Isso é interessante para mim, sabia? Coisa como o seu sobrenome ser Dunkle. Todo esse tempo eu não perguntei e nem sabia o seu sobrenome. É Buckley. O quê? Tecnicamente, o nome do meu marido. É casada? Fui. E Dunkle era seu nome de solteira? Mais ou menos. Mais ou menos? Bom, era o nome de minha mãe, talvez do meu pai. Eu não sei, ele nunca chegou a fazer parte do contexto. E quem considera seus pais? Quer dizer, quem é o cara em Toledo com quem assistia Hot Doodle e que serviu no sul do Pacífico? Uma inversão. O problema é que você é péssimo em mentir. E toda vez que você tenta, mete a gente em encrenca. Ah, olha só quem tá falando. No momento, o problema é que você não tem paz. É só isso. Não, eu não tenho paz. Eles morreram? Não sei. Não se preocupe, eu arranjo. Essa porcelana aqui é bonita, olha aqui. Linda, olha. Olha que eu acho que eu vou levar essa aqui. É uma corúnica. Muito bonita. Nós estamos muito felizes com a recepção. E agora seus pais vêm até aqui e o jeito como estão começando a se dar, acho que temos algo a ver com isso. Olha só. Parece uma coisa que a vovó teria. Ah, olha que beleza. É linda. É linda? Ah, olha esse. É, eu gosto, eu gosto. É a cara da gente, olha só. É, com licença. Pois não? Este aparelho aqui, eu gostei. Queria saber se é pintado à mão. Vamos levar esse? Então eu sugeri que fizéssemos a recepção, porque eu acho que o casamento vai além de duas pessoas. É, eu quero fazer tudo para salvá-la. Você é um excelente marido, Davis. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quando se casou com Gwen, foi por acaso para se vingar de mim? Para me mostrar o marido maravilhoso que poderia ter sido? É, provavelmente teve a ver com isso, sim. As pessoas fazem tantas besteiras. Sabe, Beck, eu acho que eu tenho tanto para lhe dizer, porque quando eu conheci a Gwen, eu ainda estava reagindo. Obrigado por me deixar falar, Beck. Eu não posso deixar de achar que muita coisa foi culpa minha. Se não tivesse me negado a você, se não tivesse julgado você mal. Eu me sinto tão sozinha. Os homens com quem saio não dão certo. A maioria dos homens são uns bobos. Eles inventam histórias. Fazem de tudo só para nos levar para a cama. Por outro lado, há homens como você. Do tipo que não se aproveita quando tem chance. Obrigada por deixar eu me abrir. Ai, Davis. Assim. Não, espere. O quê? Assim não. O quê? Eu não posso. Não posso ser a outra. Se o seu casamento acabar, acabou. Mas não por minha causa. Você me entende? Você é casado. Bora, anda, vambora. Anda, volta. Ah, vai. Como foi seu dia? Ah, tudo bem. Eu estava cansada demais para fazer mais do que isso. Eu trouxe comida chinesa, se quiser. Eu achei que estaria cansada de fazer compras com a minha mãe. Eu fico exausto só de pensar nisso. Comprou um vestido? Trouxe comida chinesa? Trouxe. Comprou um vestido para a recepção e é daqui a 2 dias. Ah, é. Sabe, por falar nisso, se não for pedir muito, poderia não dar pela casa vestida desse jeito? Assim? É assim. Quer dizer, não é isso. É porque muito do que veste fica muito... ousado. E eu tenho que morar aqui também e eu não queria que... você sabe. O quê? Confundi a situação. Ah, quer dizer, nada muito revelador nem apertado. Não. Nem apertado, nem revelador. Tudo bem. Sabe, esse tipo de coisa você não percebe. Olha só, fica excitante, sabe? Sei lá, tudo fica muito... um pouco demais. Isso excita? Tá brincando? Fica demais vestido assim. Não vista! E esse aqui, velho? Não. Principalmente isso. Pra ser justo, tem alguma coisa que quer que eu deixe de usar? Não. Mosby está todo prosa em se encontrar com o pai da Gwen. Eu sei. Se eu conseguir passar pela recepção amanhã, tudo vai entrar nos eixos. A promoção, Beck, toda a enrolação. Acha que vai sair bem dessa? Eu? Ela, Gwen, ela vai conseguir. Eu tô dizendo, ela é uma espécie de gênio, uma sábia. Eu estou em boas mãos, pode deixar. Mas eu quero fazer alguma coisa por ela depois que eu e a Beck nos casarmos. Ela já foi tão maltratada por aí, coitada. Senhores, bem-vindos ao Budapeste. Olha, eu não vou comer aqui, não. Por quê? O que foi? Gwen? Oh, linda Gwen. Onde ela está, hein? Ah, diga a Gwen que pode voltar quando quiser. Ela é uma diversão pra mim. Gordo safado, se aproveitando de uma menina tão inocente. A gente se encontra no escritório. Oh. Meu Deus, chame a polícia. Ah, tá bom. Chama a polícia pra ele. Está louco? O que está falando? Eu estou falando do que o seu patrão fez com Gwen Denko. Oh. Buckley, sei lá. Oh. Gwen? Gwen Phillips? É Phillips. Ele sabe onde está a Gwen? Deixa de ser cínico. Você aumentou o aluguel. Vem cá que eu te arrebento. Carol fez isso? Acho difícil de acreditar. É, por quê? Primeiro porque o Carol não é o dono do apartamento. E depois porque ela teria me contado. Eu conheço a Gwen desde Toledo. O que ela está aprontando? Você conhece a Gwen? Oi. Olha o que a tia Millie e o tio Hugh mandaram. Legal. Encontrei a Patty hoje. Quem? Garçonete do Budapeste. Você não se lembra dela? Era sua amiga, ajudou você a arranjar o emprego lá. Na verdade, estiveram no mesmo asilo em Toledo durante 4 anos. Eu acho que está ofendida por não ter ligado para ela depois de seu patrão ter avançado o sinal com você no apartamento. Imagine qual não foi a surpresa dele quando eu entrei no restaurante dele e hoje lhe dei um soco bem no meio da cara. Fez isso? Eu fiz. Por mim? Deu um soco no Carol por mim? Acontece que eu bati num húngaro totalmente inocente! Eu sei, mas jamais alguém fez isso por mim antes. Mentiu pra mim. Não é novidade, não é? Mas pra constar, mentiu também sobre não ter onde morar, não foi? Isso tudo tem sido uma enorme armação. Tudo em você é falso, é mentira, não é? Eu sei tudo sobre você. Eu sei sobre Ernie Phillips, o cavaleiro de armadura brilhante. Eu sei que se casou e foi morar em Ekron aos 16 anos. Que diferença faz? Que diferença faz? Que diferença faz? É diferença entre o fato e a ficção, pelo amor de Deus. Entre o real e o irreal. Entre as relações humanas e a mentira. Só por uma vez, só por curtição. Me diga a verdade, me diga por quê. Por que você veio aqui? Eu só queria saber como era morar naquele desenho. Não só na casa, mas... na cidade. E as pessoas, a vida. Eu nunca tive nada igual antes. Não imaginei que fosse ficar tão complicado assim. É que todos aqui me tratam como se eu fosse alguém. Menos você. O que está fazendo? Vou pegar um ônibus. Não, não, não. Espera aí, Gwen. Você não pode ir embora assim, depois de tudo por que passamos. Gwen, como é que eu vou conseguir a promoção que diz que tenho e que a Beck pensa que eu tenho se o Mosby vier aqui amanhã e você já foi embora? Faça um favor a si mesmo. Deixa pra lá. Mas fizemos um trato. É, e o trato também incluía que nos divorciássemos, lembra? Eu pago pensão. O quê? Fique aqui e me ajude só até a recepção amanhã. Eu lhe darei $100 por mês. Para toda a vida? É, ou até se casar novamente, como é o costume, não é? Você é demais. Aceito ou não? Tá bom, eu fico. Mas não precisa abrir a carteira, Davis. Mas eu quero que tenha alguma coisa. Eu não quero o seu dinheiro. Mas eu levo os móveis comigo. Muito bem, George. O peru demora mais umas 2 horas. A gelatina já está na geladeira. Eu vou comprar os biscoitos. Ah, querido, conseguiu a vasilha para o ponche? Consegui. Com a tia Millie. Tia Louise. Não foi com a tia Millie? Ah, não começa não, papai. Os pais de Gwen chegaram? É, ela vai pegá-los agora. Ah. Hal! Mary! Olá. Oi. Olha, Gandor. Eu tenho um trabalho para vocês. Um minutinho, vou ver se os pais da Gwen já chegaram. Ah, deve ser o homem de sorte. Somos os pais de Gwen. Eu sou Ralph. Desculpe, Barry Dunkel. Navio Pensilvânia. Encarregado assistente de canhoneira. Esta é Mary. Olá. Tudo bem? são ótimos. Onde é que você conseguiu? Conheci eles quando trabalhei no Budapeste. Ah, não, não, mamãe. Deixa que eu pego isso. Deixa que eu pego. Daqui, tá pesado. Querido. Pronto. Agora, o grande momento. George e Edna Davis. Bernie e Mary Dunkel. Muito prazer. Olá. Ah, segura. Ah, deixa eu George, deixa isso pra lá, cara. Mas que prazer, querida. Estamos encantados que nossa joinha tenha conseguido se dar tão bem. Um aperto forte e firme, eu gosto disso. E o barraco aqui até que é legal, sabe? Obrigado, Bernie. Muito bem, George. Agora vamos tirar uma foto de Gwen com seus pais. Mas eu ainda não me arrumei. Ah, você está ótimo. Mamãe, querido. Os convidados vão chegar a qualquer momento. Deixe sua mãe, ela está emocionada. Vamos lá. Agora uma foto só das mães. Vamos fazer uma coisa. Por que não assume aqui enquanto Bernie e eu vamos quebrar o gelo? Quebrar uma ova. Vamos encher a cara. George! Ah! Ah! Olha que coisa! Ai, eu tô só aqui, toma comigo. Bernie Dunkel, do navio Pensilvânia. Vamos! Chega aqui. Tudo bem? E você, Gabriel? Oh, que coisa! Não, não, sai, sai, sai. Fica lá, fica lá. Olha, veja só. Vem. Anda. Oh, Gwen, Mary, onde é que vocês estão? Fica aí. Quietinho. Olá. Oh, meu Deus. Dá licença. Cadê a Gwen? Era o que eu ia lhe perguntar. Eu não ia perguntar, não, obrigado. Oi! Querida, os convidados estão chegando. Precisamos de você. Foram os melhores pais que você pôde arrumar. Você tirou do meio da rua, pelo amor de Deus! Gwen! Eu tô vendo você. Quer parar de olhar pela fechadura? Mas o que foi? O que tá havendo? Vai embora. Maudie vai chegar a qualquer minuto. Eu acho que seus pais não podem se comportar bem sem você. Por favor, Gwen. Aqui é o quarto e... Gwen! Alguma coisa errada? Ah, não. Gwen está aí dentro? Ela não quer sair. Ela está um pouquinho nervosa. Maudie chegou. Lá vou eu. Maudie! Vapor Pensilvânia! Quieto! Quieto! Oi, como é que vai? Tudo bem. Escuta, se você falasse com ela, tá? Olá! É mamãe, Anjo. Estamos esperando você. Newt, bela casa, hein? Ah, obrigado. Oi, cadê a Gwen? Gwen... Oi. Beck. Oi. Não vi Gwen. Ela está no quarto, ela não quer sair. Pensei que quisesse a recepção. Mas ela é assim mesmo. Eu fico tentando, mas não adianta. Davis! A senhora Mosby. Você está aí. Foi um prazer vê-la, titia. Tá linda com esse cabelo. Onde está o pai da Gwen? Tá por aí. Vamos procurar. Fale comigo, meu amor. O que foi? Ele é um rapaz adorável, com uma linda casa e uma família ótima. O que houve? Tudo vai acabar. O quê, filhinha? Não ia entender, mamãe. Sai daqui. Eu não entendo. Sua própria mãe. Por favor, Gwen, não me deixe sem saber. Pare de não me contar nada sobre sua vida. Não me trate como se eu fosse uma estranha, alguém que tenha conhecido na rua. Bela festa. Algum desses é o pai de Gwen? Não. Isso já foi há uns 40 anos. Oi. Eu acho que talvez seja esse aqui. Esse aqui? Não. Estão muito velhos agora. Quer dizer, velho não. Vamos procurar ali em cima. Tem muita gente aqui. Vamos. Está partindo o coração da sua mãe, mocinha! Não grite com ela. Ela também é minha filha. Ela provavelmente se trancou no quarto porque não queria sair e ver você se embebedar. Ah, então a culpa é minha. Tudo bem, me culpe. Como se você não fosse uma mãe horrível. Tenha calma, Bernardo. Aqui não é o lugar. Quer ver quem vai beber? Eu lhe mostro quem é que vai beber. Ah, não! Como pode fazer isso comigo? Olha aqui, pode ver que as estantes são moduladas para que saiam rapidamente e a sala inteirinha possa abrir. Onde está o pai de Gwen e ela? Ah, claro, claro, claro. Sabe o que é? Estão lá embaixo na cozinha. Eu queria mesmo mostrar a cozinha, porque eu acho que muitos arquitetos esquecem sempre a cozinha. Gwen? Eu não sei se o problema é entre você e os seus pais, ou se é entre você e o Newton, portanto, não posso lhe aconselhar. Eu não lhe direi o que fazer. Eu só quero que saiba que a amamos, Gwen. Faz parte da família. Não sei se isso ainda significa alguma coisa, mas nós estamos aqui a seu lado, querida. Se precisar de nós. Ainda está aí dentro, não está? Com o forno assim, o trabalho do duto é minimizado. Ah, eu quero mostrar o armário da frente. Você acha que ele esteja lá? Não. Oi, Newton. Como pôde construir tudo isso com seu salário? É que a maior parte do dinheiro eu pedi emprestado ao meu pai. Oh. Eu e ele somos assim. Ah, eu quero mostrar as janelas do meu Mosby. Eu escolhi 4x4. Mosby! Sim? Assistente de canhoneira Bernard Dunkle. Vapor Pensilvânia. Marujo de terceira classe, Winston Mosby. Que bom que nos encontrou. Que ótimo. Sabe que a sua cara me é familiar. Eu estava pensando a mesma coisa sobre o senhor. Eu só quero dizer uma palavra. A meio caminho. Ah, que noite. Fomos atingidos no meio do navio por um torpedo. Aí um avião japonês passa voando baixo. Eu estou vendo. Chamas por todo lado. O canhão estava tão quente que mal dava para segurar. Eu peguei. Tome, seu filho sem mãe de Hirohito. Daí eu avisto outro. Não fomos atingidos nem atacados por aviões. Tá me chamando de mentiroso? Não. Filho. Acho melhor ir falar com a Gwen. De que lado estava aqui, não? De que lado ele estava? Quem ganhou o campeonato mundial de 43? Bernie. Newton! Pai! Papai! Gwen! Winston, ouvi. Não foi o que aconteceu. Não foi? Não. Não quero dizer que papai passou por muita coisa durante a grande batalha. Iwo Jima. Aconteceu com muita gente boa. É. Olha, eu queria mostrar. Mas que beleza. Ai, Davis, você vai cantar Tura Lura Lura. O quê? Isso seria a hora certa. Eu fiquei tão emocionado com essa história quando encheu os olhos de seu pai de lágrimas. Ah, não. Isso não, significa não. Muito para mim. Sei. Davis consentiu em cantar uma música que é especial para ele e para o pai. filho. Não use esse tom de voz com a sua mãe. Eu quero respeito. Winston. Obrigada, Bernie. Foi mesmo? Foi. Que ótimo. Alguma piada? Ai, eu estava contando as histórias de Davis. Ah, que ótimo. Davis. O quê? Lembra que construiu aquela casa na árvore quando éramos pequenos no quintal de minha casa? Era incrível. Ele fez uma casa na árvore para mim. Ele fez? É, na noite de lua de mel. É. Foi mesmo? Uhum, uma árvore enorme no Boston Common. E a polícia não impediu de martelar no meio da noite? Você está lembrado daquele dia? Davis. Sim, eu pré-fabriquei tudo e coloquei na árvore através de cabos suspensos. Ele não é demais. Que tipo de trabalho você faz, Bernie? Sou aposentado. É? De quê? De toda aquela vagabundagem. Ah, não. Davis, lembra das nossas aventuras? Ah, sim. Houve uma vez que fomos procurar um meteoro caído. Filho, eu posso falar com você um instantinho? Estivemos falando com Mary e ela quer voltar a morar com Bernie. E eu e seu pai pensamos que se estivessem perto de você... Como estamos próximos de você. Sim. Eu vou até construir uma casinha do outro lado do lago. Vai ficar linda. Papai. Davis! Ah. Fizemos ou não aquela caminhada de Manhattan até Boston? É, fizemos sim. Satisfeita? Eu não disse que não. Ah, você disse sim. Acha, por exemplo, que este menino poderia ter projetado uma casa tão criativa como esta, com uma comissão de empregado puxa-saco? Tudo o que eu disse foi que você e Davis foram feitos um para o outro. Acha que não sei o que isso quer dizer? Eu só quis dizer que ambos são criativos. Ah, em outras palavras, nós somos mentirosos. Está ouvindo isso? Ai, querida, escuta... Não defenda ela. Está escutando o que ela está dizendo? Eu não ouvi nada do que ela disse. Exatamente. É exatamente este o problema. Não ouve e não vê. Pensa que não sei que está apaixonada pelo meu marido? Pensa que não sei de sua compaixão por ele ter se casado com uma doida como eu? Querida. Pois você teve sua chance. Teve a sua maldita casa na árvore, suas caminhadas de aventura. E no dia em que ele ofereceu esta casa, você negou. Fui eu que o encontrou. E sou eu que sabe o que ele vale. E é você que ele quer. Ah! É você que ele quer. Oh, carinho. Me desculpem. Acho melhor ir atrás dela. Davis! Eu sinto muito, senhor. Desculpe pelo meu sogro, desculpe... Eu me lembro do Bernie. Ele sempre foi assim. Davis, eu não sei o que está acontecendo entre você e Gwen, mas lembre-se disso. Eu não teria visto esta casa se não fosse por aquela sua mulher. E não lhe daria a promoção que vou lhe dar se não tivesse visto esta casa. Você é a melhor. Foi um milagre. Eu fui promovido. Me dá seu lenço, por favor. O quê? Ah, sim, claro, claro. Sabe, tudo parecia sem esperança, principalmente em relação a Beck, a seu pai, sabe, o Ralph. E num golpe você consertou tudo, sabe? Eu acho que talvez o lance dos presentes tenha sido meio exagerado, mas quem sou eu para reclamar? Você conseguiu, Gwen, conseguiu. Eu quero que o casamento dê certo. Como é que é? Ouviu muito bem, droga. Nem Maui, nem Boomer significaram nada para você. Não consertamos o casamento? Tudo bem, tivemos que fazer aconselhamento. Não estou dizendo que tudo tem que ser perfeito. Mas eu acho que este casamento vale a pena ser salvo. Mas que casamento? Gwen. Gwen. Você importa de me levar até a cidade? Claro. Gwen. Gwen. Ela me deixou, Beck. Ah, Davis. Eu não sei, o relacionamento estava indo tão bem. Achei que estava. Você tentou, fez o que pôde. Eu nunca fui desonesto com ela, sabe? Eu sempre disse a verdade sobre você, sobre tudo. Davis, foi verdade aquela história de tê-la conhecido no hospital e do jeito como se casaram, da viagem para Maui e de ter construído a casa na árvore? Olha pra mim, Beck. Eu tô chorando que nem um idiota. Claro que está chorando. É, eu estou, olha só. Ah, Beck. Ah, Davis. Me conta a verdade. Beck. Sim. Tudo que ela disse é a pura verdade. Gwen! Gwen! Gwen! Eu te amo, Gwen. Quero me casar com você. É isso? É, ué. Olha, Davis, não somos um pro outro. Como é que é? Eu sei disso agora. Eu não quero que se sinta mal por causa disso tudo. Você foi muito honesto comigo a maior parte do tempo. Eu posso mudar, Gwen. Eu posso viver num mundo de faz de contas. Eu já consegui! Metade das coisas que dizemos é ficção. A única coisa real é que eu amo você. Eu achava que daria certo. E não dá? Quer entrar, por favor? Espera! Não lembra daquela vez que eu mandei me entregar numa caixa no dia do seu aniversário? E o cara a quem eu paguei estragou tudo e me entregou no apartamento errado. E como a moça que abriu a caixa e começou a gritar que nem uma desesperada. E quando eu saí de lá correndo, quando você botou a cabeça no corredor e em seguida uma grita comigo por ter um caso com a vizinha dela, a outra grita porque eu sou uma espécie de pervertido embrulhado para presente. E tudo que tinha para me proteger era uma dúzia de rosas de cabo longo. E você nem chegou a ler o cartão, lembra disso? O que dizia o cartão? Eu vou falar o que dizia. Dizia... Case comigo, Gwen. Estou perdido sem você. Thank you. adoro você, Gwen. Na realidade, é Jéssica.